Fiatec, o seu revendedor Chevrolet em Cianorte. Consulte nossos planos. Agora 8h59. Rádio Maringá FM, ZYD 370, 97,1 MHz, Maringá, Paraná.